Bom dia, vereadora. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar de um assunto aí apresentado, né, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, um projeto de lei que prevê que pessoas que tenham problemas, não estejam enquadradas, né, na lei do ficha limpa municipal, não possam fazer parte também dos conselhos? Exatamente. Essa é a proposição da lei. Veja bem, nós já temos a lei que ela é sobre os funcionários que prestam assessoria. No caso, assessor, tanto que no executivo quanto no legislativo, ele precisa apresentar toda essa documentação, todas essas certidões. E a preocupação é, conselhos, os conselhos municipais principalmente, eles são importantes órgãos fiscalizadores diretamente da administração, entende? Eles são órgãos consultivos e com grande poder de influência. Até na avaliação do desempenho das pastas, sabe? E, então, entende-se que eles devem ser dirigidos e presididos por pessoa de conduta ilibada, que não pode ser enquadrado na lei do ficha limpa, entende? Essa é a ideia da lei. E até surpreende, né, o fato de que não existia realmente alguma restrição a respeito disso, né? Estranho, eu também. Eu fui buscar porque, como eles já emitem parecer de avaliação e eles auditam as pastas, já deveria existir essa lei, na verdade, né? Porque são órgãos de grande relevância, então deveria já existir essa lei. Por isso eu acredito que ela foi encaminhada agora para as comissões, para análise das comissões, e eu acredito que os vereadores eles vão votar comigo nessa lei. Pois aí. Tanto que eles, os conselhos, eles influenciam na aprovação de contas da prefeitura. Então, acredito que os vereadores vão votar comigo nessa lei, e acredito que ela vai passar na Câmara de Vereadores, e acredito também que o prefeito sanciona. E é uma alteração, o projeto em si ele consiste numa alteração em um dos artigos da lei do ficha limpa municipal para incluir justamente os conselhos sob a alçada dessa lei? Não entendi o que você falou. O que está sendo proposto é uma alteração no... É uma alteração, a lei ela já existe de 2013, então é uma alteração a lei, tá? É uma alteração para incluir os conselhos municipais. É por isso que eu te disse, eu achei estranho quando eu fui buscar de não ter ainda esses órgãos inclusos nessa lei, o ficha limpa. Porque, veja bem, eles são órgãos consultivos. Né? Então, consulta seu conselho, se pode alterar valores de contratação, vamos falar de métodos, consulta se o conselho se pode alterar alguma coisa em algum. Em contratos, por exemplo, você pega o parecer dos conselhos, entende? Então, eles têm que ser pessoas de conduta ilibada. Esse é o meu ponto de vista. Por isso, essa emenda na lei. Foi nesse sentido. Vou aproveitar esse contato telefônico também para perguntar sobre a questão dos free shops. Existe uma audiência pública, né, já agendada, uma audiência pública requerida, né, justamente a seu pedido, na Câmara Municipal, para discutir a questão dos free shops aqui em Foz do Iguaçu. Como é que estão até os diálogos com os setores aqui na cidade para que essa audiência seja a mais produtiva possível? Então, Guilherme, nós conversamos com vários segmentos. Nós iniciamos com Cobefós, Assis, Cindy Lojas, Cinco Foz, vários segmentos. E a ideia... Vereadora, consegue me ouvir? Perdemos o contato aqui com a vereadora Inês Weisman, que está falando, né, sobre essa questão dos free shops, as lojas francas que serão instaladas aqui em Foz do Iguaçu, né, não só em Foz do Iguaçu, mas em outras cidades de fronteira, né, existe aí para o dia 25 a previsão de uma audiência pública aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né, convocada pela Câmara Municipal para debater este assunto. E, enfim, né, É necessária uma regulamentação local, a regulamentação nacional por parte da Receita Federal do Brasil já foi feita, o que falta ainda definir localmente como é que vai ser o funcionamento desse regime aqui na cidade de Foz. Ontem, inclusive, surgiu a notícia de que o governo do Paraná está isentando o ICMS, né, o Imposto Estadual ICMS, para estimular o comércio nas cidades de fronteira com a Argentina e Paraguai, especificamente para esses estabelecimentos, né, os free shops. Quem traz detalhes é o Rodrigo Arendi. A governadora Cida Borghetti assinou nesta terça-feira um decreto que trata de isenção de tributos para operações com produtos industrializados, promovidas em cidades gêmeas de municípios estrangeiros. De acordo com a governadora, a medida estimula investimentos e reforça o turismo em municípios que fazem fronteira com a Argentina e Paraguai. A alteração deve estender a regra de isenção de ICMS para os chamados free shop, estabelecimentos com regime aduaneiro de loja franca, também para os estabelecimentos similares, com sede nos municípios caracterizados como cidades gêmeas. No Paraná, as cidades classificadas como gêmeas são Barracão e Santo Antônio do Sudoeste, que fazem fronteira com a Argentina, Guaíra, na fronteira com o Paraguai, além de Foz do Iguaçu, na fronteira com os dois países. Com o benefício, são esperados novos investimentos nessas regiões de fronteira, atraindo o maior número de turistas e ampliando a geração de emprego e renda para a população desses municípios. Os free shop, que normalmente são instalados em aeroportos internacionais, devem ser autorizados pelo órgão competente do governo federal. Rodrigo Arendi, da Agência de Notícias do Paraná. Portanto, informações, né, a respeito dessa isenção do ICMS dada pelo governo do estado aos free shops que ainda se instalarão. Não há nenhum free shop em funcionamento, né? E eu conversava aqui justamente com a vereadora Inês Weisman, ela que propôs na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu uma audiência pública para debater este assunto no dia 25, né, aqui na cidade de Foz. E a vereadora dizia, antes de cair a ligação, que está fazendo diálogo, né, está promovendo diálogo aí com vários setores. O que é que saiu até de resultado nessas conversas, vereadora? Então, com os segmentos que nós nos reunimos, estão todos ansiosos por esse novo ciclo, né, de desenvolvimento da nossa cidade. A maioria gostaria que fosse distribuído em toda a cidade, as lojas. E essa definição, ela vai acontecer nessa, eu acredito que depois dessa audiência. Justamente essa audiência foi provocada nesse sentido, porque havia grupos discutindo de localização, enfim, e pairam muitas dúvidas ao pequeno e ao médio empresário da nossa cidade. Então, a proposição da audiência pública foi justamente trazer pessoas competentes para conversar, analisar e, enfim, tirar e esclarecer todas as dúvidas que ainda pairam sobre as pessoas que diretamente ou indiretamente gostariam de estar envolvidas nesse novo ciclo de desenvolvimento da nossa cidade, Guilherme. E quem tem interesse em contribuir com essa discussão, também quer participar da audiência, pode procurar ainda, pode pedir para participar? Como é que está? Pode sim. A Cris, já tem, na Câmara já tem o site aberto para inscrições, mas pode se inscrever no dia também. Nós teremos 4 horas disponível pela Câmara de Audiência e as pessoas poderão estar lá para tirar sanar suas dúvidas. Não sei se conseguiremos esclarecer tudo, porque ainda tem algumas dúvidas a respeito da receita, porque até então não sabia-se como seria a operacionalização ainda, de que forma seria feito, então havia ainda essas dúvidas. Não sei se a receita já poderá nos responder 100% nesse dia, mas a confirmação já de alguém do governo do estado, governo federal, Receita Federal, um tributarista, um economista da cidade, presença do prefeito. E eu acredito que essa audiência vai ser bem produtiva. Estou bastante confiante, estou feliz, porque, como eu já falei, é um novo ciclo de desenvolvimento para Foz do Iguaçu. E as pessoas estão esperançosas nesse novo momento, sabe? Muitos um pouco receosos, né? O pequeno, médio, um pouco receoso. Mas eu acho que depois dessa audiência muita coisa vai esclarecer e vão conseguir entender que eles podem participar desse novo momento também, Guilherme. Conversei aqui, portanto, com a vereadora Inês Weisman, falando aí sobre essa questão dos free shops. Antes falamos aí do projeto que prevê também, né, o enquadramento dos membros dos conselhos municipais aqui em Foz do Iguaçu na lei do Ficha Limpa Municipal. Vereadora, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Por nada, querido. Muito obrigada a você.